Minha boca na sua, sua na minha, então vem. Minha boca na sua, sua na minha, então vem. Não precisa negar que tu tá me querendo. Dá pra ver o seu olhar, eu já tô percebendo. Minha boca na sua, sua na minha, então vem. Minha boca na sua, sua na minha, então vem. Se tu tá me querendo, então vem cá. Vamos fazer amor, fazer corpo suar. Se tu tá me querendo, então vem cá. A cama pega fogo e vamos já negar. Se tu tá me querendo, então vem cá. Vamos fazer amor, fazer corpo suar. Se tu tá me querendo, então vem cá. Vamos fazer amor, fazer corpo suar. Eduardo da Night. Se tu tá me querendo, então vem cá. Vamos fazer amor, fazer corpo suar.